Bora, Genemelo. 3, 4. Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. E aí? E aonde quer que eu vá, levo você no olhar. E aonde quer que eu vá, e aonde quer que eu vá. Essa aqui agora. Eu gosto tanto de você que até prefiro me esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Eu acho isso tão bonito de ser abstrato, oh baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. De acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Eu vou sobreviver. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Ei, Isa, é pra você, Isa. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Meu gordinho, olhar teus olhos e promessas fáceis e te beijar na boca de um jeito que te faça rir. Segura aí, viu, Laís? Que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa, pra esquecer os meus anseios e dormir em paz. E aí? Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da sua insônia, que eu faço tudo errado sempre. Canta comigo, canta comigo. Sempre. E aí? Hoje, com qualquer humor, com qualquer sorriso, hoje só a tua presença vai me deixar feliz. Só hoje. Laís, chora não, viu, bebê?